Os novinhos já tão vindo e nós avistou de longe. Os novinhos já tão vindo e nós avistou de longe.